4-2-6-3-5 é o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. 0-5-3-4-2-6-3-5, meu número, meu nome, identidade. Mínimo salário é meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. Acordo sem dormir, faço pelo sinal, ouço rádio de pilha pra saber do horário. Preparo quase nada e levo na marmita. Vou em pendurado e os sinais fechando. Chego atrasado, é corta. Meu número, meu nome.